enquanto metade do meu cérebro estava gritando que espécie de idiota se joga de um prédio, minhas outras sinapses estavam explodindo com a felicidade de ainda estar vivo. E de repente eu queria acordar a Kira e dizer tudo, que a nossa merda de segredo tinha que parar, que eu amava, que sabia, sempre soube, mas meio louco, eu sabia que não poderia fazer isso no meio da noite com o namorado dela lá. Então eu cedi a parte de mim que estava em choque e queria desmaiar. Direi ela pela manhã. Amanhã será o início de uma nova vida, um novo Dylan. E eu estava certo quanto a isso, só que não como eu esperava. Porque tinha uma coisa se movendo nas sombras do meu quarto. Algo mais escuro. Eu não estava sozinho. Olá, Dylan. Tente ficar calmo. Mas que porra é essa? Eu disse pra ficar calmo. Você quer que eles nos escutem? A voz dele era como unhas sombrias rasgando minhas entranhas, dilacerando minha alma, vibrando através de mim. O quê? Isso que está pensando aí dentro é exatamente o que eu sou. O que você quer? Segundas chances têm seu preço, Dylan. É hora de pagar. Pagar como? Simples. Vida por vida. Você vai matar pra mim. Uma vida por mês. Vamos chamar de aluguel. O aluguel pela vida que você tentou jogar fora. Isso é loucura. Da derrota. Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, o podcast do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para ouvir os episódios anteriores dos Sete Jagunços, ouvir o nosso primeiro spin-off, o Pilha de Gibis, além de matérias, reviews e muito mais. Existem vários clássicos dos quadrinhos cujo roteiro e arte foram feitos pelo mesmo autor, mas a nona arte é principalmente colaborativa e várias parcerias ficaram para a história, como Jerry Siegel e Joe Shuster, Stan Lee e Jack Kirby, Claremont e Byrne, Wolfman e Pérez, entre muitas outras que não me deixam mentir. No episódio de hoje, vamos falar de uma das duplas mais quentes, prolíficas e premiadas da atualidade. Os autores de Gotham Noir, Sin of Crime, Sleeper, Criminal, Incógnito, Fatale e The Fade Out. Ed Brubaker e Sean Phillips. E para tentar fazer uma retrospectiva dos trabalhos mais marcantes dos dois, em especial o mais recente, Kill or Be Killed, eu sou o Marcos e estou hoje com Dãozinho. E aí, amigos, como tá essa violência urbana aí? Com o Luigi. É, verdade, beleza? Com o Marlo. Yeah. E com o Reginaldo. Opa, e aí? Bom, é isso, não sai daí que no próximo bloco nós vamos fazer uma viagem dessa parceria de sucesso. Obrigado. dias seguem sem parar. Não terminam. Sinto falta de uma direção na vida. Não acredito que o objetivo seja o narcisismo mórbido. Eu acho que eu preciso me tornar uma pessoa como todas as outras. Vamos começar falando dos autores, né? Antes de entrar na obra dos dois em si. Vamos começar pelo roteirista, o Ed Brubaker. Claramente o mais reconhecido, o mais famoso da dupla, né? Ele já teve uma passagem pelo Batman, pela Mulher-Gato, pelo Capitão América, Demolidor, X-Men, Punho de Ferro. E ele sempre foi muito bem visto em todos os trabalhos que ele fez, né, nessas majors, né? O que, que vocês podem falar mais sobre o Brubaker? Luigi, você que considera ele um dos grandes roteiristas de quadrinhos de todos os tempos, fala aí um pouquinho dele. Grande não, cara. Pra mim, assim, hoje em dia, esses roteiristas contemporâneos, há muito tempo já é meu favorito, cara. E assim, o Ed Brubaker faz o tipo de história redondinho que eu não consigo deixar de gostar, sabe? Esse estilo pop noir dele, que é uma história assim, meio deslocada, meio anacrônica. Sou fascinado por isso. Ele começa nos quadrinhos em antologias da Dark Horse, aquela Dark Horse Presents, em que ele era especialista, né, sobre crime. Ele começa lá atrás, em 98, mas assim, ele começa a aparecer para o grande público mesmo a partir dos anos 2000, logo depois daquela fase da Terra de Ninguém, do Batman. Acho que a primeira edição dele no Brasil foi em Batman Premium, número 17, dezembro de 2001, pela Abril. É, o Batman dele, cara, é assim, são histórias marcadas por um Batman eficiente, sabe, detetivesco, mas mais de bastidores, sabe? Ele deixa os quadrinhos contarem a história, eles deixam respirar, sabe? Um período de ótimas histórias, não tinha como não deixar de gostar. O Brubaker estava a cargo do título do Batman e o Greg Hucka estava em Detective Comics, né? Foi uma fase que ficou marcada com a mudança brutal, assim, no status quo. Foi, no caso, a partir daquele arco, o policial ferido. Foi quase no finalzinho dessas Batman Prêmios, sabe? E nesse policial ferido, o Jim Gordon, ele é alvejado e ele fica entre a vida e a morte. E logo depois ele se aposenta, cara. É apresentado o comissário Michael Atkins, né? Que ele... Isso daí do Gordon é logo depois da Terra de Ninguém, né? Ou é durante a Terra de Ninguém? Não. Isso é bem depois da Terra de Ninguém. Isso aqui saiu aqui no Brasil, essa saga... Foi só numa edição só. Saiu em Batman Prêmio número 22, em março de 2002. Esse foi uma edição só. E assim, você vê, sabe, porra, o comissário Gordon, sabe, o personagem cômico se aposentando, sabe, porra, ele começa a criar umas dinâmicas interessantes que eu tava falando com vocês em off. Não é pela razão, o Sleeper é meu trabalho favorito do Ed Brubaker, mas o coração manda dizer que é Gotham Central. E ele começa em 2003 com essa dinâmica, sabe, com esse comissário Michael Atkins, assim, contando as histórias do turno da manhã e o turno da noite do DPGC, né, essa divisão de crimes hediondos. Cara, é sensacional, cara. Se você tem uma graninha sobrando aí, cara, invista aí nesses encarnados que estão saindo agora pela Panini, tá no terceiro, acho que só vai ter mais um. Chamaram aqui Gotham DPGC, mas antes foi publicado em DC Especial pela Panini. Acho que foram 5 ou 6 volumes, eu não lembro ao certo. Isso, saiu. Mas, cara, saiu naquelas edições que era até uma publicação regular da Panini. Papel jornal, capa mole, não é nem capa cartão, é aquela capa... papel bom, mas um pouco mais mole, que agora a Panini resolveu publicar de maneira mais decente. O volume 1 tá esgotado, você só acha nos Mercado Livres e Amazon Seller da vida, e tá bem caro. Agora o 2 e o 3 você consegue num preço muito bom ainda na Amazon. Era uma pena, né, velho? Isso aí, pô, acabou, você tem que reprimir, bicho, obrigação. Esse material não é pra sair do catálogo. Isso aí, cara, isso aí é pra estar do lado de Batman 1, cara. É material clássico do morcego. Como eu disse, é um morcego de bastidores, né? Quem são as estrelas aqui são o pessoal do DPGC, né? No Mundo Perfeito, essa série que tá passando aí, que vocês assistem, eu sei que vocês assistem, não assistem, escondido, eu sei. Mas, assim, no Mundo Perfeito, Gotham Central deveria ser o que é esse Gotham hoje aí, né? Pois é, mas era o que todo mundo esperava, né? Quando anunciaram a série Gotham, era que seria algo parecido com isso, mas não foi. E eu tenho orgulho de dizer que eu parei acho que no 6º episódio da 2ª temporada. Ainda não tive coragem de retomar, nem sei se vou. Eu parei na primeira e não devo continuar por porque tem coisa muito melhor pra assistir, né? Mas e os outros trabalhos do Brubaker? Ele pegou uma bomba danada, né? Quando ele assumiu o Demolidor, logo depois daquela passagem elogiadíssima do Bendis e do Alex Maleev. Ele assumiu um rabo de foguete danado ali, né? Porque ele pegou o Demolidor numa situação horrível, né? Se eu não me engano, o Bendis deixou ele preso. Até que seguiu bem. Ele juntou com o Michael Lark, se eu não me engano, o que era a mesma dupla lá do Gotham Central, e fez uma passagem muito legal pelo Demolidor. Na minha opinião, não é superior à passagem do Bendis, mas ainda assim manteve o nível alto. Você chegou a ler o Demolidor dele, ou Regi? Cara, eu li sim, né? Na verdade, eu acho que nem chega perto da fase do Bendis. Assim, é boa sim, não é ruim, mas eu não acho... Também não é meu trabalho favorito do Brubaker, né? Eu acho que o Brubaker, eu ponho ele num balaio aí junto com o Brad Meltzer, o Greg Rucka mesmo, o Azzarello também você pode pôr, que é uma leva de escritores profissionais, cara, que o cara é isso, ele é profissional. Então, se ele vai escrever pra mídia quadrinho ou pra uma série de TV, ele vai fazer um bom trabalho, cara. Ele escreve bem, cara, muito bem, né? Todos os trabalhos do Brubaker, eu percebo isso. Ele é assim, Gotham Central nasceu para ser uma série de TV, cara. Isso é miopia dos estúdios. Não vê que precisava de pouca adaptação para pôr isso na TV, cara. É o Batman sendo uma sombra no fundo, pouquinho, situação fantástica. Caracterizar Gotham City é igual a Califórnia lá de The Shield, só que eu imagino ela mais chuvosa e à noite, assim, né? Então tinha pouca adaptação para fazer e já estava pronto. E se você pegar os outros trabalhos dele, são trabalhos prontos para irem para a TV, né? Eu acredito isso ao fato dele ser um puto escritor. Ele é muito bom mesmo, assim, essa leva aí que eu falei. Você dá um livro, o cara escreve bem um livro. Você dá um roteiro pra ele, ele vai escrever um roteiro bem, cara. Eu acho isso. Mais que o Demolidor, eu gosto do Capitão América dele, né? Eu acho o Capitão América dele fantástico. Ele tornou o Capitão América relevante novamente, né? Porque teve toda aquela fase pós 11 de setembro, né? Que Tony Reber, né? Que assumiu logo depois do 11 de setembro, que foi até bastante elogiada, mas foi talvez mais polêmica do que elogiada. E a passagem dele pelo Capitão América, do Brubaker pelo Capitão América, tornou o personagem relevante novamente, dando um artifício até bem clichê, que ele usou aquela história da volta do Bucky, né, ressuscitando um personagem, mas que foi bem feito, né, não foi simplesmente uma volta de qualquer jeito. Ele trouxe o Bucky de volta, mas fez bem feito. Ele usou um clichê, mas soube fazer esse clichê, né? Pra mim foram dois os quadrinhos que me fizeram gostar do Capitão América. Eu não tinha o menor interesse no personagem, eu achava um chato nas revistas que eu lia de um amigo e tal, mas os quadrinhos que me fizeram gostar do Capitão América foram os Supremos, porque o Capitão América dos Supremos é um motherfucker total, e o Capitão América do Brubaker, que é muito bem escrito. Essa coisa da volta do Bucky não ficou forçada, foi embora seja clichê, essa coisa da ressurreição do personagem, ela teve um propósito e foi tão bem feita que acabou sendo aproveitada até nos filmes da Marvel, né? Agora, Marlon, você falou do Capitão América Ultimate, né? Mas você sabe que o Brubaker, ele dá uma certa alfinetada quando ele começa esse Capitão América dele. É uma história, inclusive, desenhada pelo Michael Lark, que ele faz um flashback dele na França. Ele tem aquela passagem icônica do Capitão América, né? Do Mark Miller, que você pensa que ele é um F de França, né? E não, cara, ele faz uma história toda contando a história da bravura dos franceses, sabe? Uma passagem lá que ele fala que não entende, sabe? Porque os franceses são tratados como covardes, esse tipo de coisa, sabe? Foi um pouco depois dessa história do Mark Miller. Eu fiquei pensando, será que isso foi parte do próprio Baker? Foi um editorial aí, cara. Só avisa isso aí que o Scorsese colocou, cara. Mas tem essa passagem mesmo, assim. Eu acho que ela tem logo naquele primeiro o encadernado do Soldado Invernal, da Panini, né? Lembrando, gente, só que essa história aí do Capitão América, ela foi escrita pro Batman, né? Todo esse arco do Soldado Invernal, do retorno, era uma história pro Batman, não era? Sério? Não sabia. Então quer dizer que toda história icônica do personagem da Marvel foi feita pro Batman primeiro, é? Eu acho. Eu tô puxando de memória isso daí, mas eu, se eu não me engano, eu li uma vez que essa história do Soldado Invernal, ela foi criada pro Batman com o Jason Todd. Você pode ver que tem certa relação, bem parecido, né? E isso foi adaptado pro Soldado Invernal. Não já bastou lá a Última Caçada de Kraven? Até essa também é cópia do Batman? Tá foda aí, viu? É porque o Batman é um puta personagem, né, meu? O resto é resto, assim. Me desculpa. Agora, no final da fase, né, aquela história da volta dele no tempo, tal e coisa, isso aí realmente foi uma coisa que aconteceu praticamente simultâneo, não foi? Entre os dois personagens? Ah, é? Mas esse final eu não gosto, hein, mano? Pois é. Inclusive no Batman também não é bom, né? Não é bom mesmo, cara. Não gostei não, meu. Mas o do Capitão América é pior ainda, cara. Que é também o Brian Hitch também piorado, né, cara? O cara deu uma derrapada na mão, meu, assim, ficou bom, não. Ele fica alternando a arte entre o Hitch e aquele Butch Geist. É, cara, o que eu acho mais legal desse arco do Soldado Invernal, assim, não sei se isso é lenda urbana, tudo da adaptação dele ser um arco do Batman adaptado pro Capitão América, mas é a construção que ele faz do Buck, cara. Porque o Buck era o parceirinho, né? Era o Robin do Capitão América. Mas o Brubaker dá uma funcionalidade pra ele como batedor, né, meu? E, pô, isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Isso é sensacional. Ó. Essa história do Buck ser um cara mais Black Ops, não ser só o mascote, ser o cara que empunha a arma e ia lá pra cima, surgiu com o Brubaker? Ou já algum outro escritor numa minissérie, alguma coisa meio fora da cronologia, já tinha pensado isso? Cara, Capitão América não é meu forte, cara. Eu acho que não é nem de ninguém, porque ele é um personagem meio difícil, cara, assim, né? O pessoal das antigas, assim, respeitava ele por ele ser um vingador, tudo, mas não lembro de muita gente gostar dele no passado como gosta hoje, né? Mas das minhas lembranças, ele não é. O Buck era um parceirinho, cara. O Buck é meio que uma tábua rasa, né? Você pode dizer que o Ed Brubaker foi que definiu a personalidade do personagem, foi que criou uma história de fato. Inclusive, a Panini ignorou essa passagem lá nos Estados Unidos, Capitão América 620 a 624, que é um arco que ele detalha, assim, funciona uma história como se fosse um prelúdio de Soldado Invernal. O que acontece com o Buck desde a sequência icônica, né? Que ele cai lá daquele avião, né, teleguiado, né? Como eles chamavam na época. E é dado como morto, e ele é capturado pelos russos, né? E, cara, é muito bom. O nome desse arco é Capitão América e Buck, né? A história de Buck Barnes, a arte do Chris Samnee, que trabalhou com o Marco Wayne, Demolidor. É sensacional essa história. E eu queria muito que a Panini publicasse. Fatalmente, eles vão publicar, né? Essa coleção preta. Eles devem lançar o encadernadozão do Soldado Invernal, né? Que o Ed Brubaker foi outro trabalho dele, né? Ele teve uma revista solo do Soldado Invernal, foi um pouco mais de, acho que 14, 16 números. Eles estão agora lançando esses encadernados bem grossos, né? Eles lançaram agora esse o Homem de Ferro do Matt Fraction, o primeiro volume, assim, quase 20 edições. E esse vão lançar agora o novo, mais novo do Capitão América, do, que por sinal é o Bucky ainda, acho que é o volume 7 dessa série. Também é mais de 20 edições por encadernado, quase um ônibus, né? Esse material devia sair, pelo menos assim, conseguisse atrelar esse material junto com esse do Soldado Invernal, era muito legal, cara. Cara, e é engraçado que tanto na época, assim, quando tava saindo essas edições aí mensais, do Bucky substituindo o Capitão América e do Dick substituindo o Batman, você não sentia falta do personagem original, cara. Tava muito bom. É verdade. Tava, não sente muito mesmo, bom, não. Né? Aquela Batman e Robin, Morrison com Quitely é algo, assim, muito legal mesmo. E eu sei do seu amor pelo Quitely e tenho certeza que foi por isso que você também não sentiu falta do Bruce ali. Não é só isso, não. Por exemplo, no caso do Capitão América, estava legal, em primeiro lugar, uniforme desenhado pelo Alex Ross, né? Esse uniforme do Capitão América Buck é desenhado pelo Alex Ross. Deram uma arma pro Capitão, porque, cara, faz sentido, né, meu? Se ele conseguir salvar o mundo dando um tiro, o cara dá o tiro e acabou, né? Tá mais do que certo de andar armado. E o mais legal de tudo, que eu acho, cara, é que tem a continuidade, né, meu? A gente fica nessa de rebutar as histórias, sempre você nunca sai do lugar, parece, né? Eu gostaria que existisse as duas situações para os dois tipos de leitores, sabe? Aquele que quer ver a continuidade, então não precisa colocar os heróis todos numa data atual, assim, contemporânea. Pode ter o legado, pode ter a sucessão, o herói pode morrer e ser substituído ou continuar como um ideal, né? E pode ter uma outra linha de quadrinhos que é aquele arroz com feijão de sempre, que tem quem gosta, que quer que mude, que gosta de ler desse jeito, né? Eu acho que as duas coisas podiam conviver bem, cara, assim. Eu acho que resulta boas histórias no estagnado. Mas é uma questão de opinião, né? Mas isso não é o que acontece, né? O que a gente queria, né, Reginaldo? Se a gente voltar, assim, pra... Eu tava falando ainda agora dessa fase do Batman, que eu acho sensacional, do Gotham Central. A primeira oportunidade que a DC teve foi jogar esse lote do lixo, né? Assim, teve logo depois da Crise Infinita, do Geoff Johns, teve aquele período chamado Um Ano Depois... Que do nada assim o Gordon voltou, inventaram uma acusação de corrupção pro Michael X. Não teve nada disso no quadrinho. E, pô, botaram a Montoya como a questão, né? Enfim, se jogaram na lata do lixo esse Gotham Central. A gente, acho que assim, foi noticiado ontem: o Homem-Aranha ele vai perder as indústrias Parker, sabe? Ele tava num status quo bem interessante, ele desenvolvendo as habilidades de cientista, com indústria, ele como um Stark, né? E pronto, vai voltar a ser liso, né? Vai voltar a ser pobretão, né? Como a Marvel gosta, né? Aquela coisa, quando o status quo de um personagem avança, ele tem que voltar àquele status quo inicial do copyright, né? Cara, é sempre assim, é muito frustrante sempre, né? A gente, quando um personagem avança e depois ele retrocede, faz até uma analogia imbecil. Mas quando a gente assistia aquele Cavaleiros do Zodíaco das antigas, na Manchete, aí quando a gente chegava na determinada fase do desenho, aí, cara, tava lá um episódio bem decisivo, assim, por exemplo, aquela Batalha das 12 Casas. Aí quando não era. No outro dia, a série voltava pro comecinho, cara, porque a Manchete não tinha mais episódio. Isso a gente sabe agora, né? Mas, cara, é muito frustrante. É como se o personagem estivesse lá na frente e voltasse pro início, cara. Isso pro leitor, pra mim, é frustrante, frustrante. Eu lembro que na época desse Gotham Central, cara, eu fiquei, porra, velho, fiquei muito decepcionado. Porque o Brubaker, acho que foi o último arco dele, né? Eu tava até comentando no WhatsApp, aquele feito de madeira. O Batman faz uma parceria com o Alan Scott, o Lanterna Verde. Você viu a dinâmica dele com um Gordon aposentado, sabe? Cara, com bengala, velhinho, sabe? Ele se intrometendo nos assuntos do Batman, assim, aquela coisa, ele com Sarah Gordon morta, né? A dinâmica com a filha, né? Poxa, viúvo, cara, muito bom aquilo ali, cara. E, pô, do nada o Gordon volta, o Harvey Bullock volta. Cara, é decepcionante, assim. Eu gosto de ler histórias pra frente, sabe? Do jeito que essas coisas ficam voltando, não dá pra mim, não. No caso do Batman, foi especialmente frustrante porque o Michael Atkins foi afastado no começo do Um Ano Depois. E durante a série 52, em que eu até esperava que houvesse alguma coisa a ser dita sobre o crime de corrupção de que ele teria sido acusado, não tem nada, bicho. Foi um negócio simplesmente jogado no lixo, entendeu? Um trabalho que o Ed Brubaker e o Greg Rucka tiveram ao longo de 40 edições de uma revista elogiada, ganhadora de Eisner. E assim foi tudo simplesmente esquecido, jogado pro alto. O Chris Allen virou o Espectro, o Montoya virou a Questão... Rapaz, foi muito frustrante. E esse lance do Gordon, eu acho que ele funcionaria melhor, como o Luigi falou aí agora, nessa dinâmica. Meio que um Obi-Wan fantasma, entendeu? Atuando como consultor do Batman, se intrometendo de vez em quando nas investigações, ajudando. Mas não voltar a ser comissário de polícia, pô. Ele já, assim, o Brubaker deixou ele numa situação em que ele era velho, estava manco e com a saúde debilitada. Eu achava apenas natural que ele se afastasse. E Michael Atkins era um bom personagem, né, velho? É por isso que o Ed Brubaker mandou essas grandes editoras à merda e tá só fazendo trabalho dele autoral, velho. Ficou de saco cheio dessa coisa, dessas bobagens, dessas mudanças. O cara constrói um rum inteiro bem sólido, faz as mudanças serem mais naturais possíveis. Aí lá na frente os caras, foda-se tudo isso aqui, vou voltar a ser o que era porque... Por preguiça, por medo, que o leitor fica falando merda no Facebook, ai, meus gibizinhos, volta a ser o que era, vai se foder, por isso que ele mandou a merda, e ao contrário do amigo dele, Greg Rucka, não voltou atrás até agora, está seguindo muito bem a vida dele, escrevendo o que ele quer, do jeito que ele quer. Não, por sinal, isso foi, acho que eu estava até pesquisando isso ontem, foi em maio do ano passado, foi logo quando saiu aquela Capitão América, assim, da Hydra, né? porção de leitores, assim, que não conhece, assim, já começaram a porrinhar eles. Cara, eu não tenho mais nada a ver com Capitão América há anos. Tô fazendo meu trabalho aqui na Image e, cara, tô muito satisfeito. E esse é o tipo de coisa, esse tipo de repercussão que eu não tô mais atrás. Assim, eles falam isso numa newsletter, os leitores. Ele chutou balde. Logo depois, eu acho que ele se irritou, sabe? Ele fechou a conta dele no Twitter. Ele não tem mais Twitter, não. Só o Sean Phillips tem. Cara, e ele tá bem mesmo, né, meu? Ele tá fazendo Westworld, né? Ele fez, né, Westworld. É, ele fez um episódio, foi o quarto episódio. Pô, mas tá bem demais, foi, cara. Foi. Ele escreveu com parceria com o Jonathan Nolan. Só outra coisa que eu ia falar. A Montoya é um puta personagem legal, do caramba, assim, legal demais, cara. Mas eu adoro ela ter virado a questão, sabia? Eu achei legal aquele arco da Bíblia do Crime. Pô, cara, eu gostei. E eu gosto de, assim, ela ter virado esse personagem, ela ainda ter aquele histórico passado, ela ter o envolvimento com a Batwoman, né? Pô, eu acho legal pra caramba. Ela foi namorada dela. Mas isso aí é da conta do Greg Hooker, né? Praticamente quem cuidou desses arcos da Montoya foi o Greg Hooker. O Brubaker, ele parece, se eu não me engano, no Gotham Central, ele cuidava mais daqueles arcos, o Josie Mac, sabe? É, eles ficavam alternando, né? Cada arco era escrito por um. Mas, se eu não me engano, no final, todo o run final, só um deles que fez. Agora eu não lembro se foi o Greg Hooker, né? É assim, Gotham Central ele começa em 2003. Sabe? Em 2004, o Brubaker ele já tá em Capitão América. Em 2005, com o sucesso de Capitão América, ele já fecha o contrato de exclusividade com a Marvel. Aí em 2006, ele já começa a fazer um bocado de coisa na Marvel. Livros de Destino, X-Men, Gênesis Mortal, Mortal Punho de Ferro. Mas assim, no final dessa série de Gotham Central, realmente é o Greg Hooker. Tanto que ele dá maior papel, assim, maior participação à Montoya, né? Finalzinho. Falamos muito agora do Brubaker, vamos falar agora da cara metade dele nessa dupla, do Sean Phillips, que eu confesso a vocês, eu sempre confundo, quando falam Sean Phillips, o desenho que vem à minha mente são os desenhos do Sean Murphy, não sei porquê, mas eu sempre confundi os dois, pois eu sempre confundi, quando eu tava falando sobre que a gente ia fazer esse podcast, eu falei, acho que eu vou ler o Punk Rock Jesus de novo, ou vou ler Joey Bárbaro de novo, mas eu sempre confundi os dois, e fui, custei pra lembrar alguma coisa que eu tinha lido desenhada pelo Sean Phillips. Quem pode falar um pouquinho mais sobre o Sean Phillips? Regi, você gosta do traço dele? Ah, cara, eu não gosto muito não, viu, meu? Eu acho que a maior característica dele, melhor, a maior qualidade dele, é casar bem com o Brubaker, né? O trabalho do Brubaker, acho que é o maior destaque. Eu lembro dele no White Cats, na fase do Casey, né? Antes de ser 3.0, mas não era memorável, viu, cara? Na verdade, era uma arte até feiosa mesmo no começo, cara. Eu não acho grande coisa, não, cara. Eu acho que o trabalho dele é, assim, cumpre a função e acabou, cara. Olhando aqui a pauta, o primeiro trabalho que eu reconheço que eu devo ter lido dele foi o Zumbis Marvel lá com o Robert Kirkman, né? Ele fez só a primeira série junto o Zumbis Marvel 1, que é a única que vale daquela série de Zumbis Marvel, foi a única que ele fez, continuou, né? Ele fez a primeira e a segunda minissérie, sabe? Ele ainda fez um prelúdio, sabe? Uma edição one shot. Mas, cara, eu acho uma heresia, pô, Reginaldo. Cara, eu acho sensacional a arte dele, velho. Puta merda. Ele me remete, assim, um estilo meio fumete, sabe? É um estilo mais, assim, europeu. Nível de detalhe que ele trabalha, um artista que, pra mim, tá sempre em franca evolução. Cara. Se for ver o material dele antigo e esse mais atual, cara, ele tá sempre desenvolvendo muito. Essa obra que a gente vai falar agora, o Kill or Be Killed, cara, ele tá matando a pau, velho. Sobrando, assim, as expressões faciais. Assim. E é um cara que já tem uma... Quer dizer, eu acho que ele já tem mais de 50. O Brubaker, ele tem 50. Você vê quando esses artistas, assim, quando ele tá com mais de 20, 30 anos de produção, você vê que ele tá já com o estilo decaindo, né? Assim, o cara é mais preguiçoso. Ele não, cara. Ele tá sempre aumentando o nível na narrativa dele. Eu comecei a notar ele, a arte do Sean Phillips, lá atrás, nessa, inclusive, quando ele tá publicando agora, que é esse Hellblazer. Ele com o Paul Jenkins, acho que já saíram 3 TPs. O cara desenha muito, ele é cumpridor de prazo. O cara é ponto firme, cara. Eu penso em fazer aí uma junção entre o que você falou e o que falou o Reginaldo. Eu também não gosto da arte dele, assim, não é uma coisa que me agrada aos olhos, vamos dizer assim. Mas ele realmente evoluiu muito. Se você pegar o que ele fez Gota no Ar, por exemplo, e o que ele tá fazendo agora em Kill or Be Killed, ou até mesmo em Criminal. Tá bem melhor, mas bem melhor mesmo. E, assim, é uma evolução que você é perceptível. Vamos dizer assim, você consegue comparar o trabalho dele, você consegue ver que ele está melhorando cada vez mais, sem fugir do próprio estilo, né? Sem alterar o traço demais, sem deixar muito cartunesco ou sem deixar muito realista, vamos dizer assim. Ele vai melhorando dentro do seu próprio estilo. Até mesmo coisa fora dos personagens, ali, cenário, a própria narrativa dele vem melhorando bastante. Tem umas páginas, né, nessa que são quadrinhos longos, assim, né, altos, com visão panorâmica estendida, assim, rapaz, o nível de detalhamento é muito bom, a arte dele tá muito bonita ali. Ah, tem outra coisa que eu esqueci, é que, mesmo não gostando da arte dele, assim, dessa arte mais inicial dele dentro do gibi, ele é um excelente capista. As capas que ele fez, as mesmas que eu lembro, assim, tem algumas do Batman, saiu, acho que Batman Extra tem uma, se eu não me engano. Invisíveis, tem um arco dos Invisíveis, que as capas são dele, são muito boas. Ele tem um trabalho, assim, de, como capista, que é excelente. Por sinal, ele está indicado ao Agente desse ano por capista, na categoria capa, né? Ele já foi indicado várias vezes, cara, com o trabalho dele individual, mas não ganhou nenhuma vez, cara. As capas dele são bonitas mesmo, assim, né? Assim, deixa eu retificar para não parecer, assim, que eu falei tão mal do cara. Eu não gosto da arte dele, assim. Não é uma arte que enche meus olhos, assim. Eu prefiro, por exemplo, o Michael Lark. Eu prefiro, por exemplo, quando eu estava lendo White Cats, eu acho que ele ficou entre aquele Travis Charest e aquele Dusty Nguyen lá do White Cats 3.0. Eu prefiro as duas artes que ele sanduichou ele, né, meu? Não gostei dele. E ele tá feio mesmo nesse começo, ele melhorou mesmo. Mas, por exemplo, cara, eu contei pra vocês, acho que ontem, que eu tava terminando de ler essa última dele, e eu também li o número 1 aí, Forge, a série da DC, sei lá, cara, é aquela merda que estão publicando, vamos falar Dark assim. Days, né? Dark Days. Isso, e ali, cara, tem, ó, Jim Lee, tem o Romitinha com a mão quebrada, tem quem mais, cara? Mão quebrada. tem um monte, cara. Quem detratou a arte do Romitinha nessa The Forge foi o Gob lá do Capa Variante, no episódio que eles fizeram sobre Dark Days. O cara detonou a arte do Romitinha, velho. Olha, cara, eu vou te falar. É uma heresia falar mal do Romitinha nesse podcast, viu? É passível de expulsão. O Cubertinho também lá, o filho do Cubert, também tá lá. Cubertinho é ótimo. Todo esse balaio, cara. Eu preferi a arte do Sean Phillips. Eu acho que ela é melhor, ela é mais estável. Essa The Forge, cara, parece que o negócio tá tão feio, cara, sabe? Tipo, velocidade máxima, meu, o ônibus, aquele ônibus na tragédia, acelerado, e o motorista morreu. Aí assume o Jim Lee e fala, deixa que eu faça uma página. Aí assume o Romitinha, não, deixa que eu faço agora. Cara, Melhor analogia do podcast. É um desastre, cara, essa revista. É um desastre, cara, de ruim. Descer fora de controle, meu. Tá? O ônibus da velocidade máxima. E tão ruim, meu, assim. Sem uma linha, cara. Então ele tem uma linha, pelo menos. É, quando vocês falam nível de detalhamento, eu não consigo ver, cara. Porque ele desenha até pouco cenário, cara. Se você reparar. Ele desenha muito pouco segundo plano, assim. Realmente não é dos meus favoritos. Ele tá melhor nessa aqui, o The Killer, né? Mas não acho nada demais, não. Eu adorei, cara. A perspectiva, assim, as paisagens. Tá tudo muito, muito bacana, esses quadrinhos verticais, né? Então, Marlon, mas esses verticais, ó... Vou até olhar aqui, mas eles não são... Se você reparar, ele tem só uma... Só o primeiro plano, não é isso? Nesses quadrinhos verticais, que é quase uma prosa, assim. Sim, exatamente, a prosa tá do lado. Não, eu vou te falar o que ele desenhou maravilhosamente, lindo, lindo, lindo. Aquela suruba da menininha contando na escada, cara. É da mãe, né? É a mãe dela, né? É linda essa cena, cara. Linda, linda, linda. É, ali tá muito bonito mesmo. Linda. Porque... Suruba linda, né? Não, é uma suruba mesmo, assim, uma orgia. Só que ela não ficou cafona, né, cara? Ela não ficou... Ela ficou bonita, cara. Ela ficou bonita. A mão da mãe da menina tá até tampando o fiofó da outra. Não é, meu? Tá bonito, cara. Você não sentiu assim que a mãe da menina tava meio que olhando para o leitor naquela cena? A menina fala que vê a mãe radiante, né? E ela tá realmente assim, bonito, cara. Bonito mesmo, assim. Tão pegado um tanto metalinguística, né, nessa arte do Felipe aqui, né? Porque parece que ele tá emulando o traço do pai do Dylan, né? Que ele é um artista daquele pornô espacial. Inclusive, o demônio é baseado numa arte dele, né? Ele parece um mestre das sombras, né? Esse demônio dele. Ele mestre das sombras do Caverna do Dragão. Vamos encerrando aqui esse bloco. No próximo, nós vamos falar das obras dessa dupla que tá bombando a nona arte. A solidão me seguiu a vida toda. Em todo lugar. Bares, carros, calçadas, lojas, toda parte. Não tem saída. Eu sou um homem solitário. Começar esse bloco, vamos falar agora da obra da dupla em si, né? Antes da gente entrar na obra que vai seguir como o guia do podcast, que é a mais recente deles, né? Kill Overkill, que até a gravação desse podcast saíram 10 edições, vamos falar o que cada um gosta mais do trabalho dos dois, o que leram. Então, além do Kill Overkill, o que você leu da dupla do Baker com o Phillips? Cara, eu li um bocado de coisa deles, assim. E geralmente foi puxado pelo Brubaker. Como eu falei, eu não sou muito fã da arte do Sean Phillips, então nunca foi por ele. Então eu terminei me tocando que a dupla era muito profícua, lendo coisa do Brubaker, a partir de Criminal. A Panini lançou 2 encadernados aqui, e aí eu gostei muito e fui atrás das coisas do Brubaker, e depois foi que eu percebi que tinha essa parceria. Então, mas eu acho que a primeira coisa que eu devo ter lido foi Gotham Noir, que eu já falei aqui. Saiu pela Mythos em 2001, eu acho. É uma história bem, muito boa, se passa nos anos 40, muito calcada nesse gênero de cinematográfico noir. É bem, tem lá o detetive ex-policial alcoólatra, a dama fatal, a mocinha que morre, que é assassinada logo no começo, uma falsa acusação de assassinato, a máfia se envolvendo, corrupção, sabe? Tem tudo isso, só que em Gotham e com os personagens do Batman, inclusive o próprio Batman, que eu até achei que eu tava começando a ler, eu achava que o Batman não ia aparecer, assim, um estilo meio Gotham City contra o crime, eu acho ótimo esse nome. Eu achei que ia ser nesse estilo, né? Se o Batman, assim, ele é apresentado como uma lenda urbana, até na história, só que ele aparece lá pro Gordon. E isso foi até o ponto fraco, na minha opinião. Acho que não devia ter o Batman, mas enfim, é uma história excelente. Aqui o desenho do filme está bem fraco, o papel, a impressão não ajuda muito, mas não tá lá essas coisas todas. Mas é uma história assim que eu gostei muito. Ali, você lembra aquele tempo do Batman, né? Você tava envolvido aqui dali, então eu achei muito massa. Aí, Criminal, Incógnito, é uma que me lembra muito que o Overkill, de certa forma, tem uma premissa, apesar de ser uma coisa mais heróica, né? É também do selo, assim como Criminal, é do selo Inco da Marvel. Mas tem umas passagens ali que ele, acho que ele melhora depois em Kill Bill, e depois só ali Criminal mesmo, além dessa que eu quero falar hoje. E lamento muito que a Panini tenha decidido não continuar com a publicação, porque o cara é muito foda, uma história sensacional. Pois é, cara, Criminal são 6 encadernados, né, bicho? Uma pena. Eu tava tentando, 7. Inclusive, há um tempo desse. 7? São 7? Sete encadenados. Falando já, tipo, saíram dois aqui, mas já tá. Foi descartado? Tem alguma coisa oficial? Ou só. Foda-se. Esse tempo todo, a gente não tem mais esperança. Foi 2010. Não. 2010, foi o último? Pois é, já é por aí. 2010, imagine. Vocês nem sabem que tem esse negócio com eles, eu acho. Provavelmente. Não, cara, é uma pena que o Brubeck não é publicado aqui no Brasil, né? Porque eu acho que desde esse. O prêmio não consegue, não é nada aqui. Não publicou nada, assim. Ainda dessa fase da tem mais receita da Image, que teoricamente devia, esses outros editores têm, poderiam ter mais acesso, e nada sai, né? Não sai nada do Brubeck aqui no Brasil. Meu trabalho favorito, como eu disse ainda agora, dele é o Sleeper, né? O Sleeper não é propriedade do Brubeck e do Phillips, é da Wildstorm. Foi uma época que ele trabalhou em paralelo, assim, Sleeper e Authority, o Destiny Green, né? E, cara, o Sleeper é muito bom, cara. É sobre uma história de um agente da Oi, né? Acho que é a Oi, tipo a Shield do universo Wildstorm. Ele vai se filtrar numa organização, e só quem sabe que é o mutado dele é o Nick Fury dessa época, o John Lynch. Mas o John Lynch, ele acontece algo com ele, ele fica na UTI, em estado vegetativo, e, cara, ele fica lá infiltrado nessa organização. O poder dele é quando se corta, ele se esfere, sabe? Ele não sente dor, sabe? Esse material foi compilado no Omnibus, sabe? Eu comprei essa edição. É sensacional, um tijolão, cara. Eu sou muito fã disso. É uma pena que isso saísse aí. Há anos que Hollywood tá querendo ter interesse nesse material pra virar um filme. Até Tom Cruise já teve envolvido, assim. Recentemente, acho que o Matt Damon e o Ben Affleck tiveram envolvido pra fazer uma produção disso. Assim, depois do Sleep, eu gosto muito do... que é o maior sucesso comercial do Brubaker. Eles falam isso muito na sessão de cartas dele. É interessante que a sessão de cartas dele é a mesma, assim, de uma série para outra, de uma editora para outra. Ele chama o ingrediente secreto. Ele faz indicação de livros, de os quadrinhos, de seriados de televisão. E pronto, esse Fatality, Elements Lovecraft, sabe? Foi o primeiro trabalho dele na Image. Isso foi em 2012. E em 2014 ele lança The Fade Out. E foi quando ele fez um novo contrato com a Image Comics. Eu não sei se é exclusividade, alguma coisa de discussão. Eu sei que ele admite que o contrato mais vantajoso que ele assinou na carreira dele com os quadrinhos foi quando ele começou a realmente ganhar dinheiro com quadrinhos. Porque antes ele disse que todos os projetos que ele se envolveu, ele estava só sobrevivendo. O Fade Out começa a sair em 2014, ele tem um contrato de 5 anos. Uma Image, no caso, deve ir até 2019. Né? Bom, então vamos começar a falar da obra que vai servir de guia mestra desse podcast, né? Kill or Be Killed. Está sendo publicado pela Image. Saíram, como eu falei, até a gravação desse podcast, saíram 10 edições. Marlo, você pode falar um pouquinho da sinopse dessa série do Kill or Be Killed? Kill or Be Killed é uma série que tem como protagonista Dylan, um universitário tardio, né? Ele já tá com 28 anos frequentando a universidade. É um cara afogado em autopiedade, deprimido, que tenta o suicídio no começo da história e sobrevive a esse suicídio através de umas circunstâncias bastante improváveis. Tendo sobrevivido ao suicídio, ele é visitado por uma entidade sobrenatural que se responsabiliza por salvar a vida dele. E para que ele continue vivendo, já que ele muda de opinião sobre se matar, o demônio prende num contrato que o obriga a matar uma pessoa por mês para que ele tenha mais um mês de vida. Então, Dylan passa a procurar pessoas que tecnicamente mereçam morrer por serem bacanas, escrocas, pessoas ruins, e sai matando essas pessoas para ter mais um tempo de vida. Com isso, ele também melhora sua autoestima, ele descobre que é bom nisso, gosta disso, e passa a fazer a coisa com bastante prazer, digamos assim. Mas nem tudo na vida pessoal dele dá tão certo quando isso começa. Quando foi sugerida essa obra para a gente fazer aqui o podcast, eu fui ler... E eu terminei essa primeira edição e achei muito qualquer nota, assim. Essa parte sobrenatural, que mais tarde a gente vai falar mais sobre isso, me incomodou um pouco, porque... A mim também. A mim também. Não que seja ruim, nada, mas não é um tipo de coisa que você espera ler de... É um quadrinho do Brubaker. Exato. Quando fala, não, é um quadrinho urbano, policial, tal, e ele começa assim... Né? As primeiras cenas do quadrinho já é com ação, já é com um tiroteio e tal. Mas aí quando chega no final, que tem aquele elemento sobrenatural, aquilo me incomodou um pouco. Eu confesso que eu continuei lendo porque era a obra do podcast e tinha que ler para fazer o podcast. Mas se não fosse isso, talvez eu teria parado ali. Não é uma coisa que se lê com dificuldade, porque, como já foi dito aqui, muitas vezes, né, o Brubaker escreve bem demais, então você lê aquilo com prazer, com interesse. Mas o lance sobrenatural realmente, eu acho que quebra um pouco a mística em torno da urbanidade da escrita do Brubaker, entendeu? Mas assim, o final de que a gente vai falar, talvez traga um alento em relação a isso, porque eu comecei a ter outras teorias a respeito desse demônio que aparece para ele. Mas não é... Sim, isso... Alguma coisa assim que... Durante... Que atrapalha a leitura, entendeu? Que deixa a leitura ruim ou truncada. E, Luiz, você foi quem propôs essa pauta aqui pra gente. Fala aí um pouquinho do Kyobir Kild. Cara, eu, em primeiro lugar, eu sou fã do estilo narrativo dessa história, né? Que é ele em primeira pessoa, né? O protagonista Dylan, sabe? E falando de passagens, assim, que ele não tá vendo, assim, coadjuvantes, ele é um narrador onisciente, né? E onipresente, assim, cara, eu acho sensacional, assim, eu acho muito divertido a narrativa dele, não cansa. Eu acho que vocês leram agora as 10 edições que saíram agora, são os dois primeiros arcos, né? Volume 1 e volume 2. E não cansa, cara. Você lê um atrás da outra, assim, você pode questionar esse fator sobrenatural, você pode questionar o que for, mas, assim, uma leitura, assim, que, porra, você lê e a história, assim, tá indo pra algum lugar, você vê desse primeiro volume lá, as descobertas dele, vamos dizer assim, como um serial killer, né? Como um lobo solitário, né? E eu acho que o Brubaker, assim, ele não faz uma crítica sociológica, uma crítica social, assim, uma coisa, mas tá lá alguns pontos bem pontuais, vamos dizer assim, que, por exemplo, ele fala um pouco de suicídio, o cara tentou se suicidar 3 vezes, esse acesso a armas com facilidade nos Estados Unidos, né? Esses lobos solitários, né? Esses caras que de uma hora pra outra surgem, vai matando a granel, né? Esse cara, ele é um... É como se ele fosse um justiceiro social extremista, sabe? Ele tá atrás desses caras, assim, que estão fraudando fundos de pensão, sabe? E tá matando esses caras, assim, que ninguém tá percebendo, ou tá escancarado aqui na mídia e todo mundo tá fazendo esses caras não existirem, assim. Era como se eles tivessem, cara, um cara desse, escolhesse alvos, assim, na política aqui brasileira. É como se fosse um quadrinho, um cara, assim, uma cartaze, né? Se ele tivesse recolhendo esse lixo, sabe? Esse score, sabe? Como diria o Travis Bickle, de Taxi Driver. Eu acho que ele tá mais ou menos ali, sabe? Eu acho que esse Dylan é tá indo pelo caminho de Travis Bickle. Eu enxergo tá muita crítica social ali, cara. Não apenas a essas coisas todas que você mencionou, aí os fraudes de fundo de pensão, indústria farmacêutica, o lobby corporativo de um modo geral. Eu acho que o Brubaker aproveita para criticar a sociedade americana mesmo. Porque o típico bostinha que acha que tem uma missão divina, ou no caso demoníaca, de fazer o que a justiça não faz, assim, terminar o sistema não... Terminar o que o sistema não começa e não termina em relação à criminalidade, entendeu? E de punir realmente o fazem o mal. Então, cara, eu acho que ele não é uma louvação, eu acho que é uma crítica mesmo a esse tipo de comportamento. Se você acha o personagem intrigante, mas é que você não é amável o personagem, você tá lendo assim, mas você não consegue ter empatia com ele. Ele é um bosta. Eu quero que ele se foda. Assim, é exatamente. Ele tá fazendo, eu quero que ele se lasque. Essa justiça que ele tá fazendo, esse vigilantismo dele, cara, é puramente egoísta, cara, porque você percebe em um determinado momento da história que... Talvez seja a ausência dos remédios dele, né? O cara é um psicótico, né? Sim, ele não tá querendo fazer isso, ele tá querendo salvar o dele. Ele tá, a princípio, ele começa a achar que esse demônio, que é a parte dele, né? Pra ele continuar vivo, ele tem que tirar uma vida por mês. E, a princípio, ele se nega a fazer isso e ele começa a ficar muito doente. Eu acho que isso era ele psicossomatizando, né? Ele vai parar no hospital, sabe? Porra, a história dele é foda, pô. Ele mora com um cara, né? Um companheiro de quarto, que é bem anos mais novo que ele. Parece o cara ser mais bem sucedido. O cara, como você disse, é um universidade tardio. E ele é apaixonado pela a namorada do amigo, que no caso é a melhor amiga dele. Ele fica lá no quarto vizinho, fica escutando lá o namorado transando, cara. É um pouco deprimente. Porra, ele fala isso, essa questão da depressão, né? Talvez esse vigilantismo dele seja uma fuga dele pra depressão, né? Quando vocês falando dele aí do protagonista, quando eu tava lendo, eu me remeti ao Yorick de Y, que é, assim, são pessoas diferentes, óbvio, mas são protagonistas que, pelo menos no caso de Y, eu detestava ele, sabe? É aquele típico merdinha que você torce pra que ele se foda lindamente, porque é dois caras egoístas, assim, mimados, chatos em certos momentos. Você, todo o diálogo dele com outro personagem, você sempre cria, automaticamente cria simpatia pelo outro personagem, porque ele sempre estraga o momento, sabe? Ele é sempre, não desagradável, mas é aquela pessoa que você não quer encontrar na rua, sabe? E alguns coadjuvantes são implantados na história pra mostrar isso, né? Que, ah, não queria falar nem com você. Então, ele é esse personagem, esse cara chato. E essa paranoia do monstro ficou muito foda naquela passagem rapidinho no final, acho que do terceiro, do quarto, o desenho do pai dele, né? Que o Brubaker coloca lá o demônio no meio lá da mulher. Ele não espera muito pra você jogar isso pra frente, pra você ficar, sabe, alimentando essa paranoia. Ele já coloca logo no começo aquela coisinha ali, que também tá no 10, mais na frente, pra você já começar a pensar se ele tá alucinando ou não, se é um monstro ou não. Isso ficou legal, sabe? Pois é, ele joga aquilo dali e ele não dá muita ênfase naquilo, né? Ele só vai, assim, ele coloca ali num cantinho meio que, talvez pra passar despercebido, mas não tão despercebido, porque ele joga, mas ele não fala sobre. Ele só vai falar sobre isso lá no final da... que, na verdade, nem dá tempo de falar, mas no final da décima edição, né? Que aí é quando o próprio protagonista vê aquilo e percebe que talvez tenha alguma coisa errada ali. Que aí é isso que a gente falou, tá? Não é um elemento sobrenatural aquilo ali. Ser tudo psicológico, né? Que no decorrer da história a gente descobre que o Dylan, ele toma remédio controlado, só que esse remédio controlado, ele, por algum motivo que a gente ainda não sabe, ele não compra em farmácia, ele não tem uma receita pra isso, ele compra com um traficantezinho móvel, um cara que numa van suspeita, naquela van que se você visse na porta de uma escola, você já ia chamar a polícia na hora, mas ele compra essas drogas com esse traficante, e lá na frente a gente descobre que na verdade aquilo dali nem é algo psicotrópico, né? É um calmante leve, que muito provavelmente tá até vencido, né? Que eles falam. Então, ele tem problemas psicológicos, ele acha que tá se tratando por aquilo, mas na verdade não tá. Uma coisa que eu acho sensacional nessa narrativa do Brubaker aqui é que ele não perde em nenhum momento assim o controle da narrativa, sabe? Ele, por exemplo, às vezes ele para a história principal e vai contar algumas coisas periféricas que influenciam na história, mas são detalhes assim, porra, muito massa. Esse traficante, o Rex, sabe? Ele pega, tem uma hora lá que ele vai contar como é o sistema do cara lá, e o cara é paranoico, sabe? Pra não se entregar nem como traficante, nem pra entregar os seus clientes. Assim, é muito redondo dele, ele vai aparando as pontas assim, justamente pra dificultar a investigação da polícia, né? É bem interessante como uma personagem agora, a detetive, como ela entra na história, sabe? Eu não conheço ela ainda, mas ela entra na minha história desse jeito, sabe? E aquela cena, bicho, porra, é sensacional, cara. A cena do furgão, quando o Russo pega ele. E eu acho que ele vai se fuder ali, não, cara. Ele sai e ele tá bem tranquilo. E você vê a mudança dele, inclusive física. Do primeiro pro segundo. No segundo arco ele já tá começando a treinar boxe. Ele já tá, como você disse ainda agora, Marcos, ele tá ganhando segurança e tal. E, cara, a mudança dele, assim, de um pra outro, ele já fica no segundo, ele já fica mais seguro de si, né? De certa forma ele fica até um pouco arrogante dele. Ele tá, acha que tá ficando bom. Aquela cena do restaurante, quando ele foge pelo beco, a adrenalina a mil lá, ele feliz e ele dentro do táxi. Aí você vê que o motorista do táxi é russo. Ele fala com os russos lá, né, que a máfia russa, lá, ó, peguei um cara lá, me suspeito, deixei ele ali, sabe? Quer dizer, é aquela coisa, sabe? Uma coisa vai ligando a outra, assim. O cara é muito fechadinho na história dele. Como o Reginaldo disse, o cara escreve bem. Uma coisa que eu gosto da narrativa do Brubaker com o Sean Phillips é que na hora que o Dylan tá contando a história, é meio como a gente quando vai contar uma história. A gente começa a contar uma história, aí dizer que aconteceu antes, então ele volta e conta uma coisa. Não, mas peraí, mas antes disso aconteceu isso. É algo bem fluido, né? Que é uma coisa como a gente quando vai contar uma história, muitas vezes acontece isso. Você tá contando uma coisa e lembra que tem uma coisa importante que aconteceu antes, que é importante pra história e você ainda não contou. Não, peraí, mas antes disso aconteceu tal coisa. E eu gosto muito desse estilo que o Brubaker e o Phillips colocam na história. Cara, disso daí eu sou meio bipolar. Tem horas que eu gosto, tem horas que eu não gosto desse estilo. Tô lhe contando uma história que já aconteceu, sabe? Sabe essa coisa. Esse excesso de recordatórios que o Brubaker usa pra contar a história dele, às vezes fica meio, eu acho, meio cansativo em alguns momentos. Às vezes é desnecessário. Ele usa isso em quase todas as séries dele. Eu acho que em todas as séries dele autorais tem isso em Criminal. Tem isso em Incógnito, tem isso aqui em Kill Bill Kill. Disse, tem horas que fica meio cansativo pra mim, sabe? Meio uma muleta que não precisava ele seguir por aí. Mas... Então, é que houve crítica na relação a Kill of the Kill, justamente porque se parece demais com outras coisas que ele já escreveu antes. Incógnito. Tem muita coisa de Incógnito aí, apesar de Incógnito ter uma coisa mais heróica, por sei lá, da... não por ser, né, mas tá lá no selo ícone da Marvel, mas tem muita coisa que ele já usou ali, sabe? E esse negócio desse recordatório, cara, tem hora que você pegar um gibi de paleta atacada só, as 12 edições, que até é isso que falaram antes, o Luigi falou antes de não ser publicado aqui, até uma merda, né? Porque o cara lança sempre gibi de 6 edições, ou o rum todo com 12 edições, já passar em 12 encadernados de uma vez, um encadernado de uma vez, mas enfim. E o Luigi falou aí que tem o segundo arco, eu mesmo não sei quando é que acabou o arco, não, pra mim aí. Pra mim, até agora, tá rolando a história. Pois é, pra mim ainda, assim, não vi uma divisão muito clara nessas 10 edições aí que caracteriza um arco, não. Pois é, também eu tô até gostando disso, inclusive, dessa história corrida, de tá andando, sabe, linearmente, apesar dele tá com, ele, esqueci disso, que o Marquinhos falou, isso é legal, mas eu esqueci dessa parte aqui, eu fiz isso de novo, eu devia ter contado isso, não contei. Mas tá bem linear, você tá vendo essa evolução dele, pra onde a história tá caminhando, onde ele tá ali levando, isso tá legal, mas eu não percebi essa mudança de arco, né? Eu também não percebi uma mudança clara de arco. Para mim, talvez o arco ou os volumes que o Luigi está falando seria mais para aquela divisão de encadernados, né? Teve um encadernado, sei lá, da 1 a 5 e o outro da 6 até a 10. E aí, mais algo puramente comercial. Eu não percebi também arcos definidos em relação à história. Para mim, é uma história só. É claro, ele... O personagem que aparece na edição 1 é completamente diferente do personagem da edição 10. É aquilo que a gente já falou. Ele tá melhorando naquilo, ele percebe que ele tem um dom ou alguma coisa natural com aquilo. Até aquela edição que ele vai naquele stand de tiro com a Kira, né? Que é a amiga dele, amiga, amante dele. E ele percebe que ele é muito bom atirando, ele tem uma mira muito boa e tal, sendo que, pelo menos, ele fala na história que ele nunca treinou, ele nunca praticou, tem aquilo de forma orgânica. Ele percebe também, lá naquela segunda, acho que foi na segunda ou na terceira edição, que ele tenta acabar, entre aspas, com aquela boate da máfia russa, e ele acaba apanhando de uma das strippers lá, e ele percebe que ele não pode depender só da arma, ele tem que treinar, ele tem que ter algum tipo de defesa pessoal, então ele vai atrás daquilo. Ele tava usando um 38 lá com 50 anos de idade, então ele percebe que ele talvez precise de uma arma melhor, então ele já vai atrás de uma escopeta, e você vê que ele tá evoluindo naquilo que ele se propõe a fazer, mas eu realmente também não vi uma divisão clara de arcos. Pra mim é uma coisa só, é uma história só até agora. Talvez a melhor forma de perceber seja justamente isso aí que você falou, quando ele vai treinar boxe, e é que quando volta aquela ex-namorada dele, a Daisy. Ali acho que é a melhor passagem de tempo que tem, de um arco para outro, vamos dizer assim. Que é quando ela volta, tem tempo que eu não lhe vejo, não sei o quê, porque a história começou aí, né, ele se matando, após ele tentar se matar, após acabar o namoro com ela, e o amigo começa a namorar com a melhor amiga dele, blá, blá, blá. Mas a melhor passagem de tempo seria aí, ele fica uns 2 ou 3 meses treinando boxe, assim, pelo menos passa essa informação. E assim, tem outra coisa que no começo me incomodou, mas depois eu entendi a proposta, que talvez suscite críticas negativas, que é essa crítica que o Brubaker faz a vários temas bem atuais, mais atuais que esses impossíveis, lá nos Estados Unidos, que ele não faz voltas, né? Ele não floreia, ele não cria metáforas, ele não coloca como coadjuvante, ele joga na sua cara pelo protagonista, pela fala do protagonista, então não tem arrudeio pra fazer as... não fica panfletário, por exemplo, eu não achei, fazendo qualquer tipo de panfletagem, seja lá de qualquer corrente ideológica que for, mas ficou muito descarado, assim, muito, sabe, é isso aqui, cara, isso aqui que é assim que funciona, isso aqui é ruim, isso faz mal, isso não presta, isso tá errado, tem gente que é assim, tem gente que é assado. Ele não... eu acho que é pra esse momento que nós estamos hoje, dessa bipolaridade de discussões de Facebook, disso, daquilo, de o meu é bom, o seu é ruim, tem inimigo, é atual também nesse sentido, sabe? Essa coisa bem direta na sua cara, ó, cara, o mundo hoje é assim, você gostando ou não, está assim, é isso que está acontecendo agora. Verdade, né? E o Dylan, né, é o típico hater de Facebook, sim, embora ele diga lá que ele odeia, ele é o típico hater, assim, que acha que o mundo deve algum tipo de reparação para ele, né? Ele é um cara incapaz de tomar as rédeas da própria vida, de pra tudo ele tá sempre achando um outro culpado, até que acontece essas coisas todas com ele aí no lance do demônio e ele começa a criar algum estofo, né, finalmente. Mas até então, assim, inicialmente ele é, cara, ele é detestado, na moral. E concordo em discordar de Dão a respeito da comparação com Yorick. Muito frontalmente. Por quê? Fala aí, mas fala aí por quê? Porque o Yorick não só é discordar é Facebook, ó. Só discordar por discordar é Facebook. Não, cara. O Yorick não é um cara desagradável. Não é um cara que, assim, ele tem momentos egoístas e tal. Ele se comporta de um jeito mimado às vezes, entendeu? Mas ele é um cara bacana. Ele é tipo um Peter Parker, pô. O Yorick é tipo um Peter Parker. E esse Dylan, ele é detestável, velho. Ele é detestável. Ele, inclusive, continua detestável depois. Mas um pouco menos, né? Quando ele vira um matador fodão, ele fica menos detestável. Ó, eu concordo com o Marlon, hein? O Yorick não é detestável, não, cara. Desde o começo. Assim, ele é bem legal, cara. Começando que ele tem um macaco que nem o Latino, né? Depois, meu. Para ser cool, tem um macaco. É, ele tem a namoradinha dele, cara. Ele faz mágica, cara. Ele é legal, meu. E aí ele sobra no mundo só ele de homem, cara. Se ele fosse um babaca, um detestável, cara, ele não ia atrás da namorada, cara. Ele ia falar: vem em mim, meu. Quem quis, faz fila aqui na porta de casa, meu. Mas de certa forma ele até fez, né? Fez filho pra casar, foi. Não, ele foi babaca porque o mundo tá se acabando, o mundo acabou, só tem ele e ele só tá pensando na namorada dele, tá pouco se fudendo pra ele. Nossa, ele é muito otário, velho, é doido. Não, cara, a proporção, imagine, se coloca no lugar dele, é que a gente tem uma, vamos dizer assim, uma cultura latina que a gente acha que vai ser atacante a vida toda, cara. Fala, não, o que é isso, imagina, pode vir quantas mulheres quiser, e não é assim, cara, calma. Não, mano, não tô falando disso não, não é esse o ponto não que eu tô falando. Ele foi atrás da namorada dele porque aconteceu uma tragédia, ele vai atrás de quem ele se importa. Né? E no meio do caminho ele acabou se envolvendo com outras pessoas. Pô, cara, eu acho isso normal, cara. Não é nem assim, nós estamos comparando os personagens, né? Mas eu acho que a construção do Yorick, assim, é muito legal, cara. É muito assim, é o oposto da construção do Dylan. O Dylan, você tá vendo uma tragédia anunciada, assim, sabe? O cara é um loser que, só de você chamar de loser já tá errado, porque é um conceito americano, assim, meu, mas vamos dizer, define bem ele, meu. O cara não consegue nem se suicidar, cara, ele se prendeu no varal quando pulou do telhado. O cara tem muitos problemas e ele achou uma válvula de escape. É realmente um cara com algum transtorno, né? A história dele tá se construindo, assim, é bem Taxi Driver mesmo, eu acho, assim. Né? E o Yorick, não, o contrário, ele podia ter mil e um problemas, mas ele tinha uma linha definida. Ele é um cara que fazia truque de mágica, tinha um macaco e uma namorada. Ele pegou o macaco dele, a hora que o mundo acabou, falou: vou atrás da minha namorada. Agora, se você simpatiza com isso, ou com o Dylan, que pulou do telhado, né? Assim, é uma questão de opinião, mas de construção de personagem, um foi feito para você acompanhar, assim, você ter uma empatia maior do que o outro. O outro, ele foi construído para você ter pouca empatia, para você questionar, assim, falar: pô, esse cara é maluco ou ele tem um imposto mesmo? Por que que ele não sai de perto desse amigo e da namorada? Você sabe que não vai dar certo, porque... Pô, meu, por que que ele foi babaca com a namorada, cara, na hora da briga lá, né? Ele não é feito pra você gostar, cara. Você não simpatiza com ele. Pelo menos nas 10 edições que eu li, eu não... Em nenhum momento eu falei: opa, ó, que legal, hein, isso, ó, aqui. Você não entende o que ele tá fazendo, assim, é isso. Não tem empatia. Pelo menos essa é a impressão que eu tive na leitura, cara. Registre-se esse momento histórico. Reginaldo concordou com o Marlon. devia até cortar da edição. Não, pô, mas é que Y, cara, eu adoro, cara, adoro a história, adoro, eu também. Eu gosto muito também. E eu acho que era um puta personagem legal. Podia descambar, cara, por uma bobagem de, sabe, ele se envolver com outro, com outro, e a história não é essa. Na verdade, a história demonstra muito mais, cara, que essa questão de... Lembra um pouco também, realmente, assim, ela tem algumas conotações com essa história do Brubaker, que é o caso, cara, de você, sabe, ser coxinha ou petralha, ser machista ou feminista, assim. Você vê que um mundo dominado por mulher, cara, não vai ser melhor do que um mundo dominado por homem. O problema aí não tá no gênero, tá na dominação, cara. Por que que tem que ter uma supremacia? Por que que tem que ter um gênero controlando o outro, cara? Um gênero melhor que o outro. Puta, cara, eu concordo com muita coisa do feminismo, não é nem essa questão, cara. Mas quando falam que você, ó, por você ser homem, você é um estuprador em potencial, cara, e isso me incomoda com a minha índole, que eu falo, porra, cara, não é porque eu tenho 10 dedos, cara, que eu vou ser um atirador profissional também. Não é isso, cara. Você entendeu? Quando você polariza a coisa, é complicado. Realmente, assim, o Dylan, ele deu muita sorte, cara, do primeiro cara que ele matou, ele realmente ter continuado a fazer o que ele fazia, né? Não quero estragar a surpresa, né? Mas ele foi atrás desse primeiro cara por conta de uma história de infância dele, que podia ser verdade ou não, né? Se você lembrar aquela escola base, né, que as crianças falavam que estavam sofrendo abuso, né, foram escorraçados, acabou com a vida dessas pessoas e não era verdade, né, meu? Então ele foi em cima dessa suspeita e acabou, ele atirou no que não viu e acertou, meu, né? E deu sorte isso reforçou a psicose dele, cara. Cara, era isso que eu ia falar, porque tudo que a gente falou daquele elemento sobrenatural, talvez nessa passagem ele ficou ainda mais reforçado, né? Porque, como falou, ele foi atrás do cara por conta desse problema de infância, e ele até fala, já li coisas que a mente, ela cria algumas lembranças para poder fixar melhor, ou se encaixar melhor a história que você quer contar. Então ele ficou preocupado se aquilo realmente tinha acontecido, ou se foi uma coisa que ele criou para poder justificar o que tinha acontecido. Ele, depois que mata a primeira vítima dele, ele fica mal também, ele fica se questionando se aquilo que ele fez estava correto ou não, merecia ele trocar a vida dele pela vida do outro cara, por mais que ele achasse que o cara fosse ruim, mas ele ainda não tinha certeza. E aí quando estoura o escândalo que acontece, que é o que você falou, que ele atira no que viu e acerta no que não viu, isso reforça ainda mais a história do sobrenatural, né? Fala assim, não, aquele capirotozinho tá me direcionando realmente para fazer uma coisa decente, uma coisa boa. Apesar de eu estar fazendo uma coisa ruim, é uma coisa ruim e se torna uma coisa boa pela consequência que aquilo traz. E realmente, isso daí, se a história tivesse sido conduzida por um outro lado, não teria sentido ele continuar. Aquilo ali foi realmente o motivo que levou. Ele falou, não, é isso mesmo que está acontecendo e eu vou continuar fazendo isso. E foi quando ele começou a se aprimorar nessa matança, né? Não, cara, a questão aí do sobrenatural também, que vocês falaram, eu discordei do Marlon quando ele falou, mas fiquei quietinho, cara. Porque eu só gostei da história por causa da... Vai falar de Alan Moore, hein? Volta à nossa programação normal. Mas cara, acho que eu comentei ontem com vocês, que eu falei que eu gostei, cara, porque só por causa do encosto, assim, na primeira história, que eu falei, opa, mesmo que seja verdade ou mentira, eu prefiro que seja mentira, claro, mas eu gosto da ideia, cara, dele achar que é uma força externa, que é, se você parar pra pensar, assim, o capeta lá quebra o braço dele, cara, se não tem capeta nenhum, cara, se quebrou o braço sozinho, cara. Quer dizer, você mostra a instabilidade do personagem. O fato dele não ser simpático pro leitor não quer dizer que ele não é interessante. Eu até gosto mais ainda do personagem que não é simpático. Dr. Smith, de Perdido no Espaço, cara, que é assim, a família, é uma coisa legal, reunida, tem o robô, que é o cachorro da família, que é, todo mundo é legal. E o que ia acontecer no espaço? Ia ficar chato pra caramba. Então tem que ter o outro elemento dissonante, né? Dylan é isso, cara. É um protagonista que você não simpatiza, cara. E isso é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando com quem, então? Aqui não tem mais ninguém. Porque aqui só tem eu. Você tá falando com quem? Tá me achando com cara de babaca? Ah, é? Hã? Legal. Color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Essa obra, né, Kill or Be Killed, ele foi indicado para melhor série, melhor roteirista e melhor capista do Eisner, né, desse ano, 2017. Provavelmente quando esse podcast for ao ar, já vai ter saído o resultado, né, que sai agora na San Diego Comic Con, agora no fim de julho. A gente tá gravando esse podcast no dia 16 de julho, então muito provavelmente quando for ao ar ele já vai ter saído o resultado. Mas o que vocês acham que pode ter acontecido? Eles ganham algum desses Eisner? Merecem, pelo menos, ganhar algum desses prêmios de série, roteirista ou capista? O que você acha, Dão? Roteirista e capista tem grandes chances. Teve uma coisa que eu falei durante o podcast, que apesar de não gostar dos desenhos do Sean Phillips e ter evoluído bastante, nessa série aqui, ele tá muito bem... A arte tá muito boa, muito em conta, por causa das cores da Elizabeth Braithwaite. Braithwaite, o nome da cidadã. As cores dela ajudaram muito na arte dele. Então, as capas são lindas, cara. Todas as capas dessa série são muito bonitas. Uma coisa assim fantástica. Roteirista, eu acho que uma coisa que nós falamos no podcast do Sedman, que eu acho que o Reginaldo falou, do Neil Gaiman, né, que ele fala que você devia sempre investir naquilo que você sabe fazer de melhor. Em vez de fazer. No caso do Neil Gaiman, fantasia, vamos dizer assim. Então, em vez de ele fazer uma comédia, ele vai investir sempre, tá sempre faltando aquele mesmo tema. Então, o Brubaker também tá nessa, né? As histórias deles é isso que o Marlon até falou agora, tem uma semelhança. Então ele tá sempre faltando isso aí. E você pegando todas as séries dele, aqui ele tá no auge, então ele também tá evoluindo. Então, como roteirista, ele tá muito bem. Assim, ele não tem esse capoeira, principalmente esse negócio que eu falei, desses recordatórios, mas aqui já estão bem melhores, já estão mais concisos, já estão funcionando melhor na história. Aquelas páginas verticais que tem um desenho vertical grande e do lado tem só texto, ficaram muito, não ficaram cansativas, muito pelo contrário, ficaram muito boas. Assim, ajuda muito a história a andar. Então nisso tá muito bom. Como melhor série, eu não sei, eu desconfio. Também porque essa questão mais direta dessas críticas que ele faz, então não sei. Mas como capista e roteirista, tá bem encaminhado. O que você tava achando da história até essa edição 10, o Luigi? Você acha que... O que vai seguir daqui? O que mais que o Brubaker e o Phillips podem trazer pra essa série? Eu acho que, pelo menos a parte do enredo, eu acho que esse próximo arco agora a situação do Dylan deve se explicar, né? Porque a investigação tá chegando a ele, né? Inclusive ele já foi até fotografado num velório, né? No caso, o velório do traficante dele, né? Que ele acidentalmente, entre aspas, ele mata, né? Mas eu acho que esse terceiro arco assim, vai se afundar bastante, sabe? Essa questão da investigação, sabe? E essa questão também do medicamento dele, né? Eu acho que o Baker vai se debruçar mais nisso. Quanto à usagem, a gente tem que lembrar que ele tá, como você disse, ele tá concorrendo na melhor série e ele tá concorrendo com Astro City, do Cut do Zilt, Thor, do Jason Aaron, e dois do Brian Vaughn, né? O Paper Girls e o Saga. Eu, pessoalmente, eu acho que ele ganha o Cure Bikini. Mas, assim, o Volger, quase todo ano ele ganha, né? Um Agent, leva um Agent pra casa, né? E o Jason, ele ganhou ano passado, né? Melhor roteirista. E melhor roteirista, você vê, os caras tá bem concorrendo mesmo, assim, sabe? O Ed Brubaker tá concorrendo com o Kurt Busiek, essa Chelsea Kane, que era ripada com esse Mockingbird, né? Teve uma polêmicazinha a respeito disso. O Max Landis, né, do Green Valley, e o American Alien, que a gente, os primeiros podcasts da gente, o Jeff Lemire, do Black Hammer, Descender, e o Bloodshot Reborn, o cara tá sobrando também, e o Brian Vaughn, né, que é figurinha certa aqui, roteirista. Bom, negócio de melhor série, a gente já sabe que, segundo o Dãozinho, pelo menos de Astro City, ele já ganhou, né, e da minha parte ele já perdeu pra Saga, né, então... E pra Paper Girls, é, tá difícil aí, cara, o problema é que o Brian Vaughn tá todo ano nesta ponta, eu acho que tá bom já também, né, tá bom já, né, ganhou pra caralho, aí, o cara virou aquela atriz lá de Hollywood que ganha todo ano, melhor atriz, um dela. Meryl Streep. Meryl Streep do Eisner, o cara tá bom, porra. Eu particularmente acho que como série não deve ganhar, mas roteirista e capista seriam prêmios mais do que merecidos. Pois é, e como capista, o Phillips está concorrendo com o Fiona Staples da Saga, acho que já ganhou lá também. Essa Sana Takeda de Monsters, muito bom também. David Mack e Abe Sapien, BPRD, está no universo do Hellboy, o David Mack agora. E o Mike Del Mundo, que desenha pra cacete. Ele está agora na série de Vingadores com o Mark Waid. Recentemente foi publicado aqui no Brasil Electra, com a arte dele. O cara desenha muito, muito esse Mike Del Mundo. O cara tá aí, não gosto da arte dele, véio, em Vingadores. Eu acho cansativa, velho. A capa dele é do Visão também, né? Do King. Do Visão. É, essas capas são maravilhosas, hein, né? A capa é de uma ironia, assim, meu. Bem legal, né? Aquela que tem, sabe, a caixa de correio, assim, retrô dos anos 50, só que ela tá flutuando, assim, num. Eu acho que quem ganha é ele. Esse melhor capricho é o Del Mundo. Eu acho que o Sean Phillips vai ficar chupando dele de novo. O melhor escritor, eu acho que o Brubaker ganha esse ano. Justamente por causa disso, o Brian K. Vaughan, ele já ganhou demais. Embora, assim, Saga tá ótimo, Paper Girls é legal, mas nas outras categorias eu não sei, viu, meu? Como escritor, eu até falei, eu acho que ele ganha. Mas o Black Hammer do Lemire é muito legal também, meu. Puta, eu acho... Não só tão legal, como muito melhor. Cara, esse gibi é muito foda, viu? Quem não lê esse gibi já tá errado no mundo, velho. Black Hammer é muito foda. É bem legal mesmo, cara. Assim, o cara não inventa a roda e tá fazendo uma história redondinha. Do gênero, assim, né? Super-herói, que é legal, assim. Você vê algo novo, assim. Puta, acho demais, desenhos, cara. Desenhos foda, né? Sim. Né? Quem gosta de Quarteto Fantástico do Kirby tem que ler isso aí, porque tá muito ali. O Jason Aaron, cara, ele também com Thor, meu. O cara tem que, sabe, aqueles prêmios, assim, como é que fala? Que o Oscar dá, às vezes, meu, reconhecimento do trabalho. Conjunto da obra. Conjunto da obra, isso mesmo. Meu. Porque o Thor dele, cara, tá demais, mano. Ô Reginaldo, só por curiosidade, eu tava olhando aqui, quantos Eisner o Vaughn ganhou já? De 2005 pra agora, ele já levou 11 Eisners, bicho, pra casa. Isso com Ex Machina, Y, com tudo que ele já fez, com Saga, né? Mas porque o cara tá foda, né? O cara, sabe, o cara ganha, tá tocando é ouro, bicho. Pois é, ele não ganha por piedade, não, ele ganha porque ele é bom mesmo. Pois é, e assim, e não decepciona, né? O cara lança coisa nova, você vai com expectativa e a expectativa é respondida, vai com a porra, bicho. Ele deve estar fazendo um cercadinho de Eisner, né, pra criar minhoca, né? O cara já ganhou até Hugo também, Saga. Ah, ele é bom pra caramba, cara. Muito bom, muito bom. Ó, Y, que a gente falou, é uma série redondinha. Eu adoro o final. Tem muita gente que gosta. Eu adoro o final, me emocionou. Uma das poucas histórias em quadrinho que me emocionou mesmo, assim, meu. Cara, eu chorei com o Destino de 355, cara. Plasticamente, a cena é sensacional. Aquele tiro, velho. Puta merda. Aquilo ali me gelou a alma até hoje, velho. O toco de madeira deu uma vibradinha, assim. Puta, o vibra-pau ligou no toco de madeira aqui do coração. O coração negro ali, enegrecido, deu uma bombadinha só e parou. É, meu. É, aquela maçã sequinha da que fica na geladeira perdida, deu uma revivida assim, e puta, é muito bom, né? E o cara, olha, é bem legal. E é Saga, você também lê, cara, dá gosto ler, cara. É um puta de um negócio esquisito, cara, assim, que história enrolada, esquisita, e é, puta, divertidíssimo, cara, divertidíssimo mesmo. Eu vou precisar indicar a saga novamente nas nossas indicações nesse podcast, não? Ou toda essa ode de amor que vocês já fizeram já basta? Acho que a gente precisa um dia falar de saga, cara. É, fechou. Bem legal mesmo, cara. Vamos gravar agora logo, não? Mas, Regi, e você acha que no caso de Kill or Be Killed, eles sobem o nível em relação ao que eles já tinham feito como dupla, o Brubaker e o Phillips? Você acha que é o melhor trabalho deles em andamento ou não? Não, do Phillips sim, do Brubaker não. Do Brubaker eu prefiro outros trabalhos. Como dupla... Mas é, como dupla que eu pergunto. É, o problema é que eu gosto também de Sleeper, né? Eu gosto muito de Sleeper. Mas o cara tá com a mão quebrada desenhando Sleeper ainda, ele não tá legal lá, não. É ruim o desenho, né? E eu acho que você tem, eu acho que foi o Dão que falou, tem razão, meu. As cores aí, elas estão dando uma vida pro trabalho, tá muito bonito mesmo, cara, né? Sim, realmente, assim, se você considerar como dupla, é o melhor trabalho da dupla, sim, né? Fatale eu não terminei de ler, é legal, é bem legal, sim, eu gosto do tema. O Luigi é mais urbano, assim, mas e eu gosto mais de que tem aí um temperinho fantástico, assim, uma coisa sobrenatural, né? Botou Cthulhu no meio, botou, assim, é comigo mesmo, cara, eu adoro, cara. E Fatale tem, então, isso, né? Tem isso, é verdade, né? E é bem legal, cara. É bem legal mesmo. Fala nisso, Regis. Será que esse lance da última edição de Kill or Be Killed aí, o demônio no quadro, assim, se o Brubaker realmente decidir investir nessa seara sobrenatural, nessa história aí, será que o demônio não poderia ter sido causador do suicídio do pai do Dylan também, cara? Seria interessante que isso acontecesse. Aí, Marlon, eu não tinha tocado isso, não, bicho. Faz também sentido, não tinha, cara, pensado nisso. Eu sempre pode pensei ser, e pra mais pra seara realmente psicológica, que talvez aquilo tinha ficado no subconsciente do Dylan e ele mentalizou aquilo, mas agora que você falou, se ele quiser manter essa seara sobrenatural, é um caminho interessante. É, inclusive vai prolongar a série, né? Porque do concerto se fechando sobre o Dylan da forma como está, a série talvez acabe no próximo arco, né? Não, o Brubaker, ele geralmente ele trabalha com uma janela de 24 edições, assim. Essa Fatale foi a mais longa desse run da Image que ele trabalhou, foi agora, 24 edições. O Fade Out eu não lembro direito, mas acho que foram algo em torno de 16 edições. Peraí, 18 edições. 3 arcos, 16 edições. Então, ele trabalha com isso. Já ele termina. Eu ia falar isso, assim. Eu mesmo, eu tenho, assim, é meio nublado pra mim. Qual que é Incógnito, qual que é Fade Out, qual que é dos trabalhos da dupla. Se ele sair, se ele vender pro lado fantástico aí nessa série, ele vai fugir do lugar comum, né? E pode sair coisa boa. Por outro lado, cara, isso daí você... vamos dizer assim, de certa forma, isenta o protagonista, sendo que toda a história está sendo construída em cima desse protagonista antipático. Então, eu acho difícil ele pender para esse lado, né? A princípio, vamos pensar assim, né? A ideia aí do pai é ótima, é muito legal, né? Mas eu acho que ele vai mais pro outro, ele vai manter aí a regra e vai ser algo mundano, crítica social mesmo, e vai ficar por aí, cara. Próximo bloco, nós vamos para as nossas indicações. Olha só, me faz um favor, dá meia volta e some, cara. Eu não tô afim de arrumar confusão, entendeu? Tá armado? Some logo daqui, seu safado. Cai fora! Engole isso aqui. Glass. I look through my window so bright. I Começar com as indicações desse episódio, vou quebrar um pouquinho o protocolo, normalmente eu fico por último, mas eu queria começar, até porque foram duas indicações que eu pensei agora na gravação do episódio. Eu realmente não tinha pensado em nada, até por isso eu nunca tinha lido nada da dupla, e como eu falei, eu sempre lembrava do Sean Phillips, eu sempre lembrava do Sean Murphy, então eu quase que ia indicar aqui Joey o Bárbaro, o Punk Rock Jesus, mas vou por outro lado. Primeiro eu queria indicar um seriado que já acabou, mas na verdade talvez só as três primeiras temporadas são válidas pra isso, que é Dexter, que é a história de um perito forense da polícia de Miami, que ele é um serial killer, né? Ele é um psicopata, ele tem esse impulso de matar, mas por ele ser um policial e por ele ter sido criado por um policial, e esse policial sabia desse impulso do Dexter, ele foi direcionado para matar quem merecesse. Então ele tem todo um código para poder ir atrás daquele cara que por algum motivo escapou da justiça, e ele só mata esse pessoal. Então tem toda uma evolução do personagem, acontece várias coisas com ele. As duas ou três primeiras temporadas são muito boas, e eu acho que a última temporada realmente boa dele foi a quinta, se eu não me engano, que é do Assassino Triplo. A série teve 8 temporadas, ela é baseada numa série de livros, que essa série de livros, ela tem uma questão quase sobrenatural, psicológica, mas chega a ser quase sobrenatural, que é o passageiro sombrio dele, né, que ele fala que ele tem sempre um meio que um cramunhãozinho no ombro dele, os impulsos dele vêm desse passageiro sombrio. Então, pensando, a gente conversando sobre tudo isso, e lembrou muito a série Dexter. Os livros também são bons, mas é um pouco diferente do tom que a série adotou, mas os livros também são bastante divertidos. E como quadrinho, eu queria indicar Procurado, do Mark Miller. Ele também tem um protagonista que é meio que um perdedor, ele começa como um perdedor na série, e ele descobre que ele é filho de um dos caras que era o maior assassino do mundo, de uma sociedade secreta de assassinos que regia o mundo, e ele descobre que ele tem um talento natural para matar. Teve um filme, né, com o James McAvoy, a Angelina Jolie e o Morgan Freeman. Tem esse quadrinho do Mark Miller que é bem divertido, não é assim, eu acho que é aquele padrão Miliano, né? É algo divertido, não é nada revolucionário, mas que, no meu entender, os protagonistas são bem parecidos. Ele começa como aquele perdedor que só se lasca e vai evoluindo, sendo que no caso do Procurado, ele realmente se torna algo mais. E até agora no Kyobe Kill do Dylan, ele ainda tá daquele jeito, não sabe exatamente o que é. E essas são as minhas indicações. Ô Marcos, deixa eu pegar uma carona na sua dica aí e já fazer a minha também. Que eu ia até fazer de outra coisa, mas você falou dos livros do Dexter. E eu li, cara, e eles são muito bons mesmo, cara. Muito bons. Bem legal, assim, pra você ler. Eu gosto quando as mídias diferentes, elas trazem algumas diferenças, assim, para uma mesma história. Não precisa ser adaptação fiel uma coisa da outra, pode ter mudança, para mim, eu acho até legal às vezes. E isso que você falou é verdade, né? Os livros, eles são diferentes, eles são narrados pelo Dexter, né, na primeira pessoa, assim, que é mais legal essa questão aí. Tem muita gente que não gosta, mas eu gostei muito, cara, que o passageiro sombrio, ele deixa a dúvida se ele é uma entidade à parte, ou se ele é... Porque na própria série o Dexter fala do passageiro sombrio como se fosse, vamos dizer assim, a ânsia dele por matar, né? O que é incontrolável, o desejo de matar que ele tem na série. No livro, ele também trata desse jeito, só que ele fala de forma poética. Então, o passageiro sombrio uiva para a lua, uma risada estridente quando acha um assassino. É assim. E lá, acho que é pelo terceiro, quarto volume, Dexter encontra um serial killer tão assustador que o passageiro sombrio dá uma sumida, sabe? Como se fosse embora. Fala, tipo, sabe, tipo o cérebro do Homer Simpson, que fala, ó, eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou embora. Quando ele tá na igreja. Então ele faz isso, o passageiro sombrio some, meu, desaparece. Então ele ele fica mais calmo, ele perde a vontade de matar, ele fica neutro, assim, né? Ele fica como se tivesse... Tipo um cachorro acuado, né? Que vê um cachorro maior, ele bota o rabo entre as pernas e volta pra dentro da casinha, né? Então, e aí o Dexter fica assim, perde esse instinto assassino, né? Então é bem legal, cara, assim, essas diferenças eu acho ótimo. A série de TV, a Rita era uma pentelha, né, meu? E os filhos da Rita eram... bem legais, assim, mas eles não tinham sido explorados. Imagino que eram crianças que viam violência familiar, o pai era criminoso, né? Isso daí não foi explorado na série de TV. Se eu não me engano, nos livros, eu não sei se é o menino ou a menina, eles também, o Dexter identifica neles aquele mesmo instinto, né? Aquele mesmo... Então, ele ensina as crianças, assim, a disfarçarem. Então, essas alterações do livro pra série são bem legais de ler, assim. A série é boa, ela é barata de achar, porque ela já foi lançada há um certo tempo. Ela tem uma ironia que também tinha na série de TV, assim, é bem legal, né? E eu acho que tem a ver realmente com a nossa, o tema aqui de hoje, assim. Então eu reforço sua dica aí, caminha, porque uma boa lembrança também dos livros do Dexter, bem, bem lembrado, cara, e já fiz a minha aí, beleza? Marlo, suas indicações. Bom, eu vou começar indicando o único outro trabalho da dupla Brubaker Phillips que eu li, que é a série Criminal. A Panini publicou dois volumes aqui e infelizmente interrompeu a publicação já faz bastante tempo. Eu realmente não tenho mais esperança de que eles voltem a publicar. Criminal é uma série de histórias sobre párias no mundo de párias, né? Assim, são bandidos que se sentem de certa forma desconfortáveis no universo que habitam. São 7 encadernados, ficados até agora. E você pode encontrar nas lojas virtuais alguns deles em formato físico, outros em apenas e-book, por cerca de R$50. A minha outra indicação é um filme de 1993, do Joel Schumacher, um diretor que tem a cruz, que carrega a cruz de ter dirigido Batman e Robin, né? Mas também, assim, se dá muito bem quando ele parte para universos menores, série de bons filmes, assim, modestos dele, e um deles que eu destaquei aqui foi Um Dia de Fúria, porque o protagonista é um cara que é sucessivamente sacaneado pelo sistema, pelo azar em geral, né? E da mesma forma que o Dylan da série Killer Be Killed, ele decide tomar a justiça nas próprias mãos. Então ele sai armado, tentando forçar o bem sobre as situações que ele considera injustas. Marley, ele ia falar 85mm, mas não ia dar esse gostinho pra Reginaldo, não. Ele ia falar de Nicolas Cage. 8mm. Não, eu ia falar, é 8mm. O nome do filme é 8mm. Eu ia falar dele depois que o Marlon falou do Joe Schumacher. Eu ia falar do 8mm, que tem o ídolo cinematográfico desse podcast, que é o Nicolas Cage. E é um filmaço, perturbador. Eu fui assistir esse filme no cinema com a minha mãe. Eu era menor de idade na época. Eu lembro que era censura de 18 anos esse filme. E, cara, o filme é perturbador e é excelente. Nicolas Cage, ele só não tá melhor do que em Con Air, naquele filme. Con Air ainda é a obra máxima do Nicolas Cage. Mas eu tenho certeza que agora o Reginaldo está de pé, batendo continência, já que a gente citou o nome do Nicolas Cage. Cara, eu abri o microfone para falar, mas você já disse tudo. Eu vou fechar de novo, porque... disse tudo, cara. Con Air é Con Air. Tô balançando meus mullets aqui, cara, por Con Air. Tô ereto, balançando aqui os mullets. Os de cima e os de baixo. E, puta, cara, o 8mm, cara, a hora que o Nicolas Cage vê o filme, né, aquele é um snuff movie, né, um filme caseiro, os caras gravam um assassinato real, né, a hora que ele assiste a cena, não mostra o que ele tá vendo, né, mostra a cara do Nicolas Cage, e aí, meu, é um buffet de atuação, assim, meu, ele tem todas as expressões possíveis, mais, sabe, cara, o cara é de um talento, cara, ímpar, assim, meu. Só põe essa parte pra ver, ou procura no YouTube, você vê assim que assim, cara, tem, é um buffet de interpretações. Tem horror, choque, interesse, espanto. É só as grandes mentes conseguem conceber isso daí. Vale lembrar para os nossos ouvintes que nós fomos achincalhados no nosso grupo de WhatsApp pelo Regi, porque nós ousamos falar mal de Motoqueiro Fantasma 2 no episódio lá do Pilha de Gibis. Então o Regi quase saiu do grupo por conta dessa desfeita que ele achou que a gente fez em relação ao Nicolas Cage. Ah, cara, mas pera lá, vocês estão falando mal de um filme, cara, que o Motoqueiro Fantasma, ele flutua, cara, e fica girando que nem um peão. Se isso não for sobrenatural, o que vai ser? Né? Fora a mijada de fogo, né? Fora a mijada de fogo, fora aquele... Não é, é esse daí que tem o Highlander, não é mesmo? E fora isso, cara, ele dirige a moto, ele dirige, acho que um carro também, não lembro, e ele dirige um guindaste, cara, fantasma, assim, sabe? É o overpower do overpower. Né? Na minha lista da Netflix, cara, tem um filme do Nicolas Cage, meu. Guardando esse filme, cara, sabe, pra aquele dia que você tá doente, triste, assim, meu, assim, é, vai ser meu consolo emocional, cara. Que é o Nicolas Cage sendo piloto, copiloto, meu, do piloto que some no arrebatamento, cara. Imagina se o filme não deve ser bom, meu. E ele tá, meu, assim, ó, ele tá pilotão da Varig, sabe? Aqueles pilotos que chapa o coco. Que... Bigodão não, tá de bigode não. Não, tá sem bigode, mas tá meio pançudo, assim, meio chubby, né, sabe? Comeu a aeromoça um dia antes. Tô guardando ele pro dia que eu tiver triste, meu, pra ver, meu. Depois dessa ode ao Nicolas Cage, fala aí, Luiz, suas indicações. Cara, eu vou tentar parar de rir aqui, velho. Queria começar com um livro aqui que eu já vi o Brubaker, eu não lembro qual foi o quadrinho que ele citou. Isso depois eu vi também, foi no finalzinho daquela série Justified, que ele indica na sessão de cartas de alguma dessas séries dele, eu acho que foi Fatale. Mas, assim, eu queria indicar esse livro, que tá esgotado, mas, assim, eu queria que o pessoal... pelo menos assistisse o filme de Peter Yates, de 1963, que é Os Amigos de Ed Coyle, que é a história de um ex-madeireiro, esse Ed Coyle, que vive em Boston. Assim, ele tem muitos amigos suspeitos e acaba se envolvendo com o submundo do crime. Aí, para que ele evite cumprir uma pena por conta de alguns roubos que ele cometeu, ele acaba se transformando em delator. Aí ele se vê obrigado a viver na Berlinda, né? Ele tem que entregar informação sobre as armas roubadas para o FBI, e ao mesmo tempo ele fornece armas para seus comparsas criminosos. Cara, é sensacional. Esse livro é do George Higgins. Ele é de 1970, esse livro. Cara, eu rodei pra achar esse livro. Eu rodei. Eu achei uma vez na estante virtual. Eu paguei uma nota por esse livro. Eu não lembro. Acho que foi algo todo R$70, parece. Publicado aqui pela Nova Época. E, cara, é muito bom. O filme também é muito bom. Não é difícil de achar, não, DVD aí, no Bacião aí. Os Amigos de Eric Coyle. E eu queria indicar outras séries também que o Ed Brubaker indica na gente, né, nesses quadrinhos, que é o The Americans e Southland. É isso. Dãozinho, suas indicações. Eu tenho três indicações. A primeira é, que eu já falei, é Batman Gotham Noir, que saiu aqui em novembro de 2001 pela Mitsu, só pra confirmar. É um gibi da dupla também, né, do Ed Brubaker com o Sean Phillips, e tem as cores do David Stewart, que eu espero, a essa altura do campeonato, dispensa apresentações. Como já falei dela antes, só vou aplicar a indicação. A outra saiu aqui também, esse especial 15, publicado em setembro de 2007 pela Panini, cujo título é Gavião Negro sobre Presas e Caçadores. Você se lembra, né, que a série do Gavião, nessa época, estava sob o comando do Geoff Johns com o Hag Morales. E esse encadernado é uma história da dupla Bubba Phillips, chamada O Pássaro Negro, um conto de vidas passadas. E saiu original. História, viu? Que saiu originalmente em Hawkman 27. É muito boa mesmo. E é engraçado porque eles transportam, né, o universo do Gavião para uma história no ar. Ele vira um detetive durão e ela vira uma prostituta numa cidade bem sombria, assim. É uma história bem simples, tem muito clichê, mas é muito boa, é muito divertida. Sobretudo você vê o casal, né, numa outra história, né, nesse clima mais diferenciado, vamos dizer assim. Cara, e toda essa série do Hawkman, do Gavião Negro, do Jones, é muito interessante, muito legal mesmo, né? Ele começa com, acho que com James Robson, né? A parceria dos dois, Geoff Johns e James Robson. Não, eu acho que Gavião, eu posso estar falando aqui a maior besteira do mundo, mas eu acho que Gavião, ele é só do Jones. O Robinson, ele a parceria deles era só em Sociedade, mas eu posso estar enganadíssimo aqui. E por fim, um filme, indicar também um filme, que é o clássico absoluto de um gênio chamado Alfred Hitchcock, que é Um Corpo que Cai, que originalmente é Vértigo, em inglês, e em Portugal, vale a curiosidade, né, se chama A Mulher que Viveu Duas Vezes. É um filme de 58, é colorido, e é estirado pelo James Stewart, que aqui ele vive um ex-policial que virou detetive após um incidente de trabalho que deixou traumatizado. Então tem alguns clichês do gênero, mas é um filme absurdamente foda que eu tive a chance e o prazer de ver no cinema, quando o Cinemark passou naqueles clássicos dele. Assim, é fantástico esse filme. E é isso. Bom, é isso, pessoal. Essas são as nossas indicações. Nós estamos chegando no final desse podcast. Quero agradecer mais uma vez Dãozinho, Luigi, Marlo, agora o mineiro Marlo, Gi. Valeu, pessoal. Esse foi o Sete Jagunços. Um abraço. Tchau. In a fruit machine, everyone's a winner, laughing like a seagull. Se corta, ele se fere, sabe? Ele não sente a dor, sabe? É hemofilia, isso aí? Tô falando besteira, né? Como é aquela doença que você não sente dor, aquela coisa? Ah, tô falando besteira, vou cortar essa mais. O nome da doença que você não sente nada, Luiz, é alcoolismo, meu. You are fever, you are fever, you ain't born typical. You are fever, you ain't born typical. Porra, cara, não é porque eu tenho 10 dedos, cara, que eu vou ser um atirador profissional também. Não é isso, cara. Você entendeu? Mas se tiver 9. Então, segundo o Jô Soares, se você tiver 11, aí você vai ser um matador profissional muito bom. Se tiver 9, você pode estar num esquema de corrupção, cara. E é outra história. Mas e, é verdade. Não caiu pra trás agora. Out a number, nice hour arrangement, dancing on the legs of a newborn pony, left, right, keep it up, son, go ahead and have her, go ahead and leave her, you only ever had her when you were a fever. Citando um jagunço desaparecido, que discussão gostosa. Quem será esse cara? Quem será? Você tem 3 chances de acertá-lo. É o mestre tecelão, né, meu? Caindaiá rosqueada. I am a fever, I am a fever, I ain't born typical. I am a fever, I am a fever, I ain't born typical. Caiu. Falou de Nicolas Cage, caiu. Nicolas Cage é o Alan Moore do cinema aí. Olha, foi rápido, viu? Foi só falar rápido. Do Nicolas Cage que é a emoção, cara. É a emoção, cara. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br